Tem livre decolagem. Livre decolagem com 4069. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, observe a passagem do Boeing da Gol, que vai ingressar na Juliette para o ponto de espera da 28. Após, prossegue via Juliette até o Pátio 3, atento ao balizador. Ele vai dar passagem ao Gol, e após, vai ingressar no Pátio. Mike Tango Juliette. Meu Deus, eu li. Total tem livre pouso, 220 com 14. Total 9910, livre pouso, 210 com 14. Sim, total. Azul decolou aos 46, 1935. 1935, muito bom dia. Controle, muito bom dia, Azul 4069. 069, conforme autorizado, vigilância. Conforme autorizado, 4069. No solo aos 47, libera a direita, 1219. Direita? Corrijo, à esquerda. Esquerda. Então 9910, bom dia, táxi via Alfa e Juliette até o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa e Juliette até o 3, total. Decolagem dos 28, gol 642. Salvador, bom dia, voo no 804, próximo ao ponto de espera da 28 e pronto. Autorizado alinhar e manter 28. Alinho mantendo 28, voo no 804. O 642 decolou aos 49, 119.35. 119.35, o no 642. Controle Salvador, gol 1642, bom dia. Bom dia, conforme vigilância. Ciente, 1642. Trip 55 no 4, cópia. Gol no meio 07, bom dia. Posição 7, pushback acionamento. Gol no 607, bom dia. Autorizado, pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 607. 04, em nível decolagem da 28210 com 15 nós. Nível decolagem da 28, gol no 804. Alô, Salvador, prefixo, Chico no Guarda. Cópia, Felipe. Afirma. Autorizado Aracaju, nível 130, Golf 677, decolagem da pista 28, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Conde, frequência do controle 1935 e aciona 5423. Autorizado 130, Golf 677, pista 28, saída Conde e Alfa Conde, 1935, controle, curva direita após, 5423 o Transponde. E se possível, a 17, será que atrapalharia o tráfego? 5530. Chegou 1804. Dia 1804. Suba, conforme autorizado, ao 360, vigilante. 804. Curva à esquerda, após, perfil Conde, 5514. Chama pronto, pushback, acionamento, 5514. Chama na 5514. Doutora OTAN 3597, autorização Brasília 310. 3597, bom dia, tenho 38 já aprovado, solicito 36. Pode ser o 380, por favor. Ciente da 3517, autorizado Brasília, nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem da pista 28 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole com transição Ofito. Frequência do controle 119.35, aciona 5427. Segunda 28, com curva à esquerda, gole o fito, apresurou 17, 0935, controle 5427 na segunda. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, então 3597. Chama na pronto, certo? Gol no 607, tem a bordo 1259, alterna Galeão com 4 horas e 10. Gol no 607, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre 118.6, o ajuste 1015, bom voo. 1015, segue Juliette Alfa, ponto para da 28, 1086, o gol 607, bom dia. No 642 Recife agora, 12685. 12685, 1642. no 897 para pushback acionamento. Gol no 897, autorizado, portão 10, chama pronto para táxi. Calibre, gol no 897. No 7 no 5, dá na ponte 4 para pushback acionamento. Bom, no 7 no 5, autorizado, portão 4, chama táxi. Ele vai reportar pro táxi no 7 no 5. Do 4069 Salvador. Zero meia nove, controle. Nós temos 162 a bordo, 3 horas, alternada Campinas, para o táxi. 25. 13325, 904. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre 118.6, o ajuste no 0 no 5. Bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 1862, mantendo posição. 10 no 5 ao ajuste, muito bom dia. O gol 17 no 5 para o táxi com 170 agora, dormindo 3:40. Alternativa Campinas. Gol 17 no 5, autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, vai seguir o Boeing da companhia como número 2 até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 118.6 ao ajuste 1015. É um bom voo. Índia Alfa até o ponto de espera da 28, seguindo a aeronave da companhia, quando lá, chama a torre 18.6, 17, 15, obrigado, bom trabalho. 5514 para puxa acionamento, pista 17. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 5514. Autorizado, chamará para o táxi, 5514. Morning, approach American 980 out of 180 for 150. American 980, Scottsdale, it's on level 050. Falcon 9 down to flight level 50, is that correct? That's right, 050. 050, American 980. Salvador, trip 5514 com 2-0 a bordo, 4-15 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Lógico, pista 28, gol na 607. O trip 5514 autorizado táxi via Lima, Mike reporta na Quebec, o trip 5514. Correção, na Quebec vai manter a posição e vai chamar a torre, 118 decimal 6, o ajuste no 095, tem um bom voo, 5514. Tem táxi Lima, Mike no ponto, na Quebec, chama a torre 786, 5514. Bom dia, Recife 310, pronto cópia. Autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, após a decolagem, primeira curva à direita. Subida é a Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, aciona 5431 e o 5973. Autorizado para correto, 5431, chama pronto no pátio 3, o 5973. Solo, gol no 605 para pushback, acionamento 06. Autorizado, gol no 605, chama pronto para o táxi. Autorizado, 605. Solo, 3, 5, 7, pushback, acionamento no 08. 35-17, autorizado, portão 08, chama táxi. Chama lá para o táxi, tá? Fala, Salvador, tá 3153, autorização 360 para o Galeão. Então, 3153, bom dia, Galeão, nível 360, um minuto para cópia. Aguardando, 3153. O da 3153 confirme a rota que tem em mãos, é Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu no meio. Positivo. Firmo, é pronto, cópia? Negativo. Da 3153 autorizado, Galeão, o nível é o 360, via Upper Whiskey 50, Bidev, conforme plano de voo. Decolagem da pista 28, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5432. 5514, autorizado ingresso no 7, informe alinhado e pronto. Autorizado ingresso, reportar alinhado e pronto, 5514. Controle 1935, 5432 transponder, TAN 3153. Correto, 5432, portão 02 do pátio 3, vai chamar pronto, pushback, sinamento, TAN 3153. Chamada. Oito, nove, sete, livre decolagem. Vento 210 com 14. Livre decolagem, 8897. Take American 93, please. Down 2000 feet, altimetron 015 in the report established. Ciente, só um minuto para cópia, o Mike Gillette, um momento. Tá, no voo número 5 para o táxi com POP. 143, autonomia de 4 horas, alterna campo. O número 05, autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera da pista 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre 118.6, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 28.6, o ajuste no 0, no 5, bom voo, obrigado pelo trabalho. TP 5514 alinhado e pronto. Só um instante, trip. Ok. Voo 897, decolou 09, 119 decimal 3. 19, 3. Voo 1897. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 118 decimal 6, o ajuste 1095, o TAN 3597, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, vai 186, 1095, ajuste, um bom trabalho, 3597. Mike Juliette Romeu, cópia. Autorizado voo local, Salvador-Salvador, litoral sul, decolagem da pista 17 após curva direita, mantém 500 pés, litoral sul, a frequência do controle 119.35, aciona 0137. Gente, POB 02, só confirmando a autorização de sobrevoo na paralela, vai ficar condicionado ao controle, ok? Negativo, mantenha a porta de espera. Voo, Mike Juliette Romeu. Cola no 1-1-5-5-1-4. Juliette Romeu, autorizado acionamento, chame táxi. Controle Salvador, 355-1-4. Autorização 2-20-0-3-0. Pela prova, após 4.000, curva na esquerda para Conde, 5-5-1-4. O gol no 7-5 ali mantém na 2-8. Ali mantém no 7-5, é isso? Afirmo, ali aí mantém. No 7-5. 2.000 com 1.015. 2.015, 38 prova. Salve Salvador, o Papa Royal, o Mike Tango Juliette, cliente da Mike, autorização 280 para Teresina. Mike Tango Juliette, cliente, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Teresina, nível 280, decolagem da pista 28, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Momo, Albo, após direto Petrolina e depois direto Teresina. A frequência do controle 119.35, aciona 5433. Autorizado Teresina 280, decola da 28 com curva à direita, perfil da subida Momo, Albo, depois direto Petrolina, direto Teresina, 119.35, 5433 no transponder. Cotejamento correto no pátio 3, reporta pronto para o Chibeca, acionamento, o Mike Tango Juliette. E reportarei. 1607, sub mantenha restrito 340 e chame Recife 1251. Restrito 340, agora Recife 251, bom dia. Merck 980 established. Merck 980 call tower 118.6. Como é que é o Merck 980? 5-5-4, vou Aracaju, dá presente. Dá presente, direto Aracaju, trip 5-5-4. Good morning, tell American 980, for 2. American 980, report runway inside. Report runway inside, American 980, thank you. Go no 7-5 aos 15-19-35. 1935, bom dia. Toque, chama para ingresso no 7, 1015 o ajuste.